Projeto-me no espelho como porta aberta, mas que pouco revela o que no fundo se habita. Me aqueço ao sol, grande fonte que traz a essência dos dias. Desperto no escuro da noite, revelo o que comigo escondia. Em linhas grafadas em tinta, palavras sentidas transbordam. Contudo, não trago rancor, em cada canção abro a porta.